Carabao. A mais completa estrutura multimídia da saudade e marcantes do Pará. Chegou a hora do baile aqui em Maracanã. Puxa e vai pra cima, garoto! Carabao. A tristeza que eu sentia também se foi, me trazendo alegrias. Você chegou, não sofro mais. Sabes por quê? E o nosso parceiro Buacheiro e a sua primeira dama já estão aqui com a gente também. Tenho você. Como é que é, papai? Toda ternura que eu procurei, só ao seu lado eu encontrei. Fique comigo até o fim. Quero ter sempre você aqui. Você aqui. Eu quero saber nesse instante por onde ela anda. Uhul! Infelizmente alguém sabe, mas cheia, produções, eventos. É com a lua cheia, rapaz. De mim. Vem. Se você trouxer, lhe pagarei de pago. Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração. Darei minha gratidão. São nossos amigos, meu parceiro Douglas e o Samuel. E o Monique também está aqui com a gente. E a Suzana. Se ela não voltar, sou capaz de morrer. E a nossa querida Sueli também está aqui com a gente. Se ela não voltar, curtindo o som do melhor. A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Cadê o garçom, hein? Que não, o garçom não refresca. Arrei o balde, arreia. Traz mais uma. Parceiro Evandro, mais conhecido como Coruja. Hoje ele tá fazendo seu aniversário aqui no Sonzão do Carabao. Eu tenho muito medo de chorar. Vamos lá, filho. Pau na máquina. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho. Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. DJ André Massi. Traz mais uma. Alô, Braga, não chega! Que vou beber fingindo que ela já está aqui. Vem! Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar, eu tenho muito medo de chorar. Minha vida não tinha sentido algum para si. Perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Ô, meu anjo! Anjo bom que apareceu na minha vida. E esse anjo? Anjo bom que me mostrou uma saída. Deixa eu mandar um abraço que é o Vasconcelo, tá aqui com a gente, curtindo o som do melhor. O Neto, Elô, do quilômetro 34, tá aqui com a gente também. E por que, Petinho? Hoje vai embora. Gostei, gostou. Gostoso é gostar de você. Me envolvi na tua vida porque te quero demais. Carabao e o baile só pra você. É o baile do Carabao só pra você, bebê. Eu só queria ter você pra mim. Carabao. Mesmo assim, como você é. Carabao. Não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você pra minha mulher. Eu sei da vida que você levou, que você amou pra sobreviver. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso eu sei. Ah, queria estar contigo. Um dia eu consigo ser feliz. E DJ André. E fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos e ser. muito feliz. Que o nosso amor não pode morrer. Quando as estrelas no céu despontarem, vão dizer que a lua eu fiz pra você. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabe o português. Em português. Quero ser importante. Eita, Braga. Oi. Eu sou filho do Raimundo. Meu parceiro Bolão já tá na área. E a sua primeira dama Maria. E o Vitinho. E aí, Vitinho? Amazonas. Aqui você está sempre em primeiro lugar. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade, Carabao, de um dia ser gente. Ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí, eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. E aí, Surtuza? O Tigrinho tá pagando? E bem, vai! Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, um abraço aqui, meu parceiro César. Esse cara tem moral e sabe que é da família Carabao. Com a presença do amigo melhorou 1000%. E volto. Vale do Carabao! Pois seu amor é como um furacão. O seu calor me arrasta até. Vem, Braga, vem, vem! Vem, vem, vem, vem, vem! Te chamo, eu te amo, vem me completar. Te chamo, eu te amo, vem me completar. Juro que tentei. E o nosso parceiro sueco e o Beto e o Léo. Malvadão, é! Meu amor, pra cima, garoto! Me enganei. E o baixinho já no meio do salão. Eita, baixinho! Me feri, e arrependido venho te pedir. Vem, vem, vem, vem! Vem! Te chamo, eu te amo, vem me completar. Te chamo, eu te amo. Porque nosso amor ficou assim. Uhul! A gente vive brigando sem razão. Carabao. Do que eu falo você não acredita em mais nada. sou um stop, que eu tenho outro alguém. DJ André, diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Como é que é, cara? Não escute o que outros falam, é meu mundo, pode crer. Confesso se errei, foi sem querer. Parceiro HD da GDP já tá aqui com a gente, só na manhã. Abri a janela e o sol nasceu. Abri a janela, o sol nasceu. Um novo sentido de iluminar, de reluminar. E o casal Pérola? Um novo sorriso sucedeu. Um novo sorriso sucedeu. Com seu jeito simples. De me conquistar, Máximo. Se você ainda me ama, ainda me ama. E pra você era o Hulk do Rock. E o Jason, tão feliz. Colombiano, é, rapaz. Aqui com a gente, só na manhã. Depois, quantas vezes você me chama, Carabao. Você me chama. E um sorriso esperando pra depois. Nós dois, Carabao e o pai. E o nosso parceiro DJ Juanzinho e o Iago de Macapá tá aqui com a gente também. Bora pra cima, garoto! Eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. E o que você quer? Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus, toda sua doçura. Aqui quero você para sempre comigo, amor. Você é a mais linda flor. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração e um mundo de emoção, pois eu sou seu fã. Vem, vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem. E o nosso prefeito Chororó Choro, da Pardal, de Garapé Sul, tá aqui com a gente. Oi! Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Alô! Foi a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. E meu parceiro Matheus Pescado e o Jobson Silva aqui com a gente, só na manhã. Bora pra cima, menino! E tudo ficou tão claro quando eu percebi, Carabao, que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Sei, tudo vai passar e eu vou te esquecer. Tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor.

parceiro Juninho, JL. E a Eliana tá aqui com a gente, só na manha. E o vereador Bruno Barão, o Tatuapé, tá aqui com a gente. E o Marabá. E quando me amar de novo, você vai lembrar. E quando me deixam te pedir pra ficar, o que que satisfaz sempre você sou eu. Nosso amor é ouro, joia rara de se ver. É chuva de sonhos coloridos com prazer. Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer. É só numa pegada, Braga. Coração na boca, um sorriso no olhar, um suor na pele e a música no ar. Nós dois em nosso ninho, entregues ao sabor de amar. DJ André Mas. Nosso amor é sangue e coração, é sonho que eu jamais quero acordar. Apaixonadamente apaixonados, como um peixe e o mar. DJ André. Somos a semente e o chão. Confusão quando ele vê. Essa história louca já tá perigosa, porque você me beija em qualquer lugar. Fico te agarrando sem pensar em nada. O nosso caso não dá mais pra disfarçar. Carabao. Eu quero ficar com você, mas chega de namoro escondido. Carabao. Eu quero ficar com você, mas nada de romance proibido. Que esse cara agora pra ficar comigo, eu deixo ela pra viver junto contigo. É tudo ou nada, não dá mais pra dividir o grande amor da minha vida. E é isso, Tusa. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Me mostra agora que você tá decidida, se entregando de uma vez nessa paixão. Pra ser feliz, meu bem, não tenho uma saída. Chuca só mais um pouquinho, Carabao! Vai! Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. E eu sorri, obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Carabao! Você me amou do jeito que eu te amei. Foram tantos planos que a gente fez. Eu acreditei, acreditei, acreditei. Que é, minha filha? Agora vem dizer que não me ama mais. E os planos você nem lembra. Agora o que eu faço com o seu amor? Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, fica. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir. Hein, cara? Quanta audácia você tem de imaginar que eu vi sua voz faria eu reconsiderar o que você tomou. Então fala pra mim, minha filha, fala! Diz que me ama quando bebe, mas quando acorda se esquece desse amor que acabou. Carabao. Vasconcelo da União. Esse cara tem moral. Tá curtindo o som do melhor. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorei. Carabao. Como se fôssemos um casal feliz, como tenho vontade. Eita, Carabao! Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Carabao! Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. Certos amores! São amores que deixarão. Eita, subir. Uma emoção para sempre. Momentos que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Sabe quando a gente termina um relacionamento e sente um alívio? Já passei por isso. E você sabe? Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo? Também já fiz isso, ainda tô fazendo. DJ André! Eu já borrei batons pela cidade, mas nada apaga minha saudade. Eu tento, mas não acho alguém do nível. Só acho amor incompatível. Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca vê falta de amor, foi só falta de amor. E o nosso parceiro Valdemir, a Sobrinha Dama. Desculpa. A Vitória tá aqui com a gente. Saudade, eu te... E o Augusto Filho, é? Tava no auge, eu fui um trouxa. A gente sabe que nunca vê falta de amor, foi só falta de maturidade. Fala que é pra te buscar, ainda não é tarde. Eu imagina sua boca aqui na minha boca. A gente acordando juntinho, sem roupa. Cafézinho na cama, fazendo carinho. E meu parceiro Juanzinho e o Ratinho Vasconcelos, fazendo amor. Aqui fazendo amor. E o professor? Já pensou que pra você ser ai feliz só falta só você não percebeu que pra você ser feliz só falta eu. Só falta eu. Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu. Só você não percebeu. Nadisson Ferinha e Vitor Fernandes. Pesado demais. É o verso apaixonado e Nadisson Ferinha. Para se apaixonar. Difícil não te ver aqui. Quando eu acordo, não dá nem vontade de sair da cama. Eu passaria o dia inteiro de pijama, mas do outro lado da saudade a vida anda. Mas eu não fico legal. Minha bateria social acaba na primeira hora. Carabao. Tudo que eu faço pra esquecer, no final lembra você. E agora? Como é que é? Eu tô sendo solteiro forçado. E o professor? Eu tô beijando sem querer. Eita, professor! Deixa eu mandar um abraço aqui à família Fox de Castanhal. E o nosso parceiro Paulo Pressão aqui com a gente. E a sua primeira dama, a Elisa. Alô, César.